muita satisfação. Um abraço do seu filho que te ama de coração. A tristeza hoje faz parte da minha vida, depois que eu trombei com a sua partida. A vida aqui embaixo está difícil demais, muita saudade de você, meu querido pai. Nem aquele velho futebol eu não bato mais, muita saudade dos tempos antigos que ficaram pra trás. Mas nada irá apagar isso da minha mente, você se foi, mas sempre estará entre a gente. Foi muito difícil te ver dentro de um caixão, naquele momento foi muita dor no coração. Tristeza e agonia, desespero, meu irmão. Mas eu tenho que ser forte para continuar, prossegui sempre na fé, sem desandar. Eu não posso deixar a tristeza me acompanhar, mas tudo acontece de forma tão cruel. Antes você estava aqui, hoje se encontra aí no céu. Mas tudo bem, os meus objetivos eu vou correr atrás, e que o Senhor descanse em paz. Oh meu pai, pra onde você foi? Pra onde você foi? Me diz logo quando irá voltar. Momentos de alegrias convivido entre a gente e uma bela família. 23 anos de idade, no meu aniversário, eu jamais vou me esquecer. Você estava muito animado. Às vezes eu paro e começo a pensar, porque você se foi daqui, não dá pra acreditar. E aí meu pai, você foi um grande guerreiro, tenho muito orgulho de ser o seu filho daquele jeito. Desde moleque me ensinou a viver, e hoje estou aqui bem crescido, pode crer. Pois tudo que eu sei, eu devo a você que me deu boa educação. Para mim, pros meus irmãos, batalhou a vida inteira para não faltar o pão. Mas minhas palavras são poucas para te recompensar. Deus daqui te levou para nunca mais voltar. E o que eu queria mesmo agora, pai, era poder te abraçar. Ah, como eu queria poder te abraçar. Oh meu pai, quanta saudade de você. Oh meu pai, pra onde você foi? Pra onde você foi? Me diz logo quando irá voltar. Esta música eu dedico, em especial, de todo o coração, a Francisco Dias da Silva, o meu pai, o verdadeiro pai e um grande guerreiro. Que o Senhor descanse em paz aí no céu e que nos dê muitas forças para poder continuar com as boas lembranças e as muitas saudades. Um forte abraço do seu filho e de toda a sua família que te ama muito e que sempre irá te amar. Esteja em paz. Esteja em paz.